Liga Mike Eco Delta. Dois ataques, reporte para o ingresso, Mike Eco Delta. Negativo, Oscar Serra, pode livrar a frequência e apenas reportar para o ingresso. Da táxi, recebo com o número 2 da guarda do Mike Eco Delta. Bom dia, voo 922. Bom dia, voo 922, 50, na chegada à mar, informe a velocidade indicada. 50, está marcando 270, como você tem o contato? Acione identificação, Gol 922, redução para 250. 250 para 250, Gol 922. 922, assim que possível, 220, 220. Ok, 220, 220. Controle Salvador, um bom dia, Oxenero 63, 12. Bom dia, Oxenero 63, 12, desce para o nível 060, chegada em Amari, assim que possível, 220 na indicada. Afirmativo, desce 060 com 220. Negativo, 120, decimal 8. Está autorizado decolagem, vento 130 graus com 7 nós. Mike Eco Delta, porte fora do sol. Vai descer para 2 mil pés e vai realizar uma órbita em Simbra, aguardando a abertura. Confirmando então a órbita em Simbra. Estimativa, vai ficar mais perto da pista, 3663. Ok, então órbita conforme a chave de Simbra. Órbita. Estimativa, então 3663. E assim que a pista for liberada, a gente informa todas as aeronaves que estão chegando. Obrigado, confirmando, 3663 é o número 1. Número 1. Alô, Salvador, muito bom dia. É o TA-3179, Vicente da Fox Trot. Pronto, cópia Guarulhos. Autorizado nível 340, rota do plano de voo, Upper Zulu 16, até Bravo, até o Zulu, pós-crise, Poços de Caldas. Decola da 10, curva direita, aposta, Euleda Bridge. 120, decimal 8, com controle Salvador. 540 no transponder, então 3179, em frente aqui o portão de número 7. Vamos lá. Economia 05, 220. Mike Eco Delta, está acionado o modo normal, o transponder? Alô, 04039, pushback, acionamento, portão 8. Tomara para o táxi, 4039. Mike Beck, autorizado o acionamento, chefe para o táxi. 3304, desce para o nível 070 na chegada Bonf e, quando possível, redução para 220. Ótimo, melhor ainda, então mantenha esse 215. Bom dia, 352-197, centro da Fox Trot, ideal dirigida. Desce para o 060, o 35217. 060, 352-197. Toma o Webjet 5826, centro da Fox Trot. Desce ao 080, Webjet 5826, chegada Mari. Desce ao 080, 5826. O Schneider 312 vai descer para o nível 060 e fazer uma ordem em TAP para o nosso sequenciamento. Condições? Para qual aeronave? O Schneider 312, ordem na posição em TAP. Condições? TAP, ordem suficiente. Essa é o 060. Controle 922, vai cruzar 060 para o 0550. O 922 desce para o nível 050, seu vetor mantém a presente proa. 050, seus vetores mantém a proa, 922. Oscar Serra, mantém as condições visuais e aguarde. A 363, ao rebloquear o marcador, o localizador, completa a aproximação. Ao rebloquear o marcador, intercepta a aproximação para a 363. Bono 605 para o sequenciamento, curve à direita, proa 250, 250, em caso de falha, mais 15 milhas, reassume na proa de dona. Direita, proa 250, faz comunicações, mais 15 milhas, dona Bono 605. 5826. 5826, controle, prossiga. Você tem alguma velocidade recomendada? 220, inicialmente, 5826. 220, pode reduzir mais se for possível, se for necessário. Reduz aí para a mínima possível, senhor, foi 26. Reduzindo para a mínima. 105 nós. Grato. Poxa, né, minha 312, você pode reduzir para a mínima aqui para evitar óbito, se for o caso, senhor? Mesmo se eu reduzindo para a mínima, vai ser necessário óbito, minha 312. Boa, oito, né, 312. 922, prossiga para 3.000 pés, Golo 922, aguarde vetores para interceptar sinal. Ok, 3.000, agora vetores, 922 com 1.020. Como 020, 1.020. 1.020, 922. Senhores, a pista já se encontra aberta, assim que possível a gente vai sequenciá-los para a pista no zero. Oscar Serra, quantas pessoas a bordo? 03, proa da rotatória e reporte visual com o campo. Bom. No meu pé, escolher a cheia, reporte farol da barra, Bravo, Kilo Whisky. 3663, reporte estabilizado no ILS. Controle, pode confirmar dois tráficos na nossa posição de 11 e 12 horas no 922? Tem um tráfico a 1.500 pés, tem outro tráfico a 2.000 pés, do 922, que é o tráfico número 1. Atrás do senhor tem um no 075 e a posição de 11 horas um a 400, mas está cerca de 12 milhas. Aceita, sente, o 922. O 922 prossiga para 3.000 pés, irá ultrapassar o curso localizador, reduza para 170 nós e assim que possível a gente intercepta o localizador. Ok, reduzindo e aguarda vetores para reinterceptar, 922. Badalhão e manter. Badalhão e manter, você pode ver 39. Posta pisada. Dona, uma reportagem estabilizada, 922. 605, curve à esquerda, proa 150. Esquerda 150, corrigindo. Uno 30, desce para 3.000 pés, Golo 605. Esquerda, Uno 30, 3.000 pés, Golo 605. Uno 605, nessa proa irá interceptar o localizador, descendo para 2.000 pés, 1.020 o ajuste. Agora para 2.000 pés, nessa proa intercepta o localizador, 1.020, Golo 605. A 3663, estabilizado? No localizador, afirma. Complete a aproximação, torre 18.6, bom pulo. 18.6 com a torre, cuidado, até daqui a pouco. O Xalé 6312, após reinterceptar a ITAP, completa a aproximação, desce para 2 mil pés. Após ITAP, desce para 2 mil e completa o Xalé 6312. Mike Echo Delta 20 milhas, livre frequência, no atraso para reportar, até o regresso. Não atraso para reportar, Mike Echo Delta, livre frequência. 10-9. Xalé 6312, abandone a órbita. Vou dar presente, Duna, desça para 2 mil pés e reporte estabilizado. Duna 2000, peça reportar, estabilizado 6312. Flip 5217, redução 220 nós, desce para 4 mil pés. Redução 220 nós, descendo para 4 mil pés, 5826, WebJet, reautorizado ao nível 05050. 050 WebJet, 5826. Controle de saída de Salvador, portaria Azul 4039, cruza 1500 pés na dial. 4304, desce ao nível 060. 4039, suba ao 360 dial vigilância. Sobe ao 360, na dial Azul 4039. Estabilizado, 922. 922, torre 1895. 1895, ano. Agora tá, 3179. 2, 2. Fazer a prova da rotatória e para ingressar no circuito vai chamar a torre 1895. 1895, obrigado. Onde chegou o oceano? O Fier reporta 3 milhas, da 17, aguardando o número de pouso. Chamar o final de 3 milhas, tem um troço à vista na final. Gente, reporta 3 milhas, aguardando o número de pouso, Golfo Serra. Ué. 5217, pode prosseguir inicialmente para 2500, 5217. 5217, para 2.500. É que mantém a pantosfera. Do localizador, o voo no 605. No 605, complete a aproximação. Aproximação, chame torre 1895. 1895, bom dia. Salvador, bom dia, voo no 605, câmbio 8. 605 terceira, ajuste no 020, continue aguardando instruções. Gente, na 605. 3663 aos 23, direito 21 decimal 9. Jet 5826 para o cercamento, o vetor irá manter a presente proa e o limite será o localizador. Manter a presente proa, o limite do localizador é Jet 5826. Afirmativo, está agilizando. Bono 922, 120 graus, 109, ajuste no 020, pouso autorizado, pista no zero. Repouso, 922, 110. Salvador Ground, good morning, Ocean Air 6225, information, Foxtrot, gate number 1, ready to copy. Ocean Air 6225, information, weather, golf information. Stand by number 2 for copy 625. 05 for tráfico Caravan, na final do ano 7, é o próximo para pouso. Chegou no 605. Oscar Golf Serra, pouso autorizado na 17, 120 graus, 89. Autorizado, pouso no 7, Oscar Golf Serra. 2 solos, 25, direita, solo, 121, 199. Alebrão, 219, gol, 9, 9, mil pés, Santa 3304. 4.3304. American Line 980 now, clear 5,000 feet. 5,000 feet, American Line 980. Objeto 5826, redução para 180 nós, 180, vai descer para 3.000 pés, mantendo ainda presente para o ar. Redução 180 nós, objeto 5826, descendo para 3.000 pés. Pouso, pista no 0, 9605. 22, Libra. Alfa te chama antes da Juliette, 920. Tá pronto na conta 2277. Objeto 5826 para interceptar o localizador, curva à direita na proa 060, desça para 2.000 pés e reposte estabilizado. 060, descendo para 2.000 pés do 5826. É 312, continue aguardando pista livre, ajuste no 020. 7 da trip, 1 milha para a duna, complete aproximação, torre 286. 286, obrigado, bom serviço. 1895, essa frequência que eu não decoro, 1895. Tá certo, obrigado, 1895. O 3304 pode aprovar a duna? Afirmativo, 3304, porém, isso reduz aí para 180 nós para evitar novos vetores. Reduzindo, portanto, 3304. 3304, 2.000 pés, 1.020 o ajuste. 1.020 descendo a quanto? 3.000? Desce para 3.000 pés inicialmente, tanto 3304. 3.000, tanto 3304. American Line 980, reduce your speed to 210 knots. Slow to 210 knots, American Line 980. Depart from runway 10, first turn left. Transponder 5414, Salvador Departure Control 120.8. Roger, via upper wing 10, 635. Watch for startup and pushback, 635. Próxima Juliette, 923, 928. 02-928. Solo, bom dia, 04. Isso é para 2010, ajuste 1020, 1020, informa o tráfego que o precede na aproximação. Está na posição de 11 horas, aeronave a 6 milhas com 170 de ground, passando 4500, é um Boeing 723. Estamos reduzindo, terminal 2103-04. 3179, mantém-se no ponto de espera. Pois é, aeronave AT-72 na longa final. Afirmativo, 3179, graças a Deus. Chané, 6312, no solo 30, Chané, solo na frequência 121-19. 121-19. Polígono Chané, 3-1-2. Ação, chame torre 18, meia dúzia. 286, obrigado. 1895, 11895. 1895, 7. O 3304, reduz aí para mínimo possível. Aeronave, o Boeing 736 está com incríveis 140 de ground. American Line 980, clear 2000 feet, QNH 1020, clear ILS approach, report localizer cost. Alright, descent 2000 feet cleared ILS, runway 10, report the localizer course, American 980. Após o pouso da trip, tem condições de alinhar e decolar de imediato? Eu mantivo, Tareza. Então, 3179, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Mantivo,